Seção 32 de Os Escravos. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Gravado por Leni. Os Escravos, de Castro Alves. Seção 32. Súplica. Senhor Deus, dá que a boca da inocência possa ao menos sorrir, como a flor da granada abrindo as pétalas da alvorada ao surgir. Dá que um dedo de mãe aponte ao filho o caminho dos céus, e seus lábios derramem, como pérolas, dois nomes, filho e Deus. Que a donzela não manche em leito impuro a grinalda do amor, que a honra não se compre ao carniceiro que se chama Senhor. Dá que o brio não cortem como cardo filho do coração, nem o chicote acorde o pobre escravo a cada aspiração. Insultam e desprezam da velhice a coroa de cãs, ante os olhos do irmão em prostitutas transformam-se as irmãs. A esposa é bela. Um dia o pobre escravo solitário acordou, e o vício quebra e ri do nó perpétuo que a mão de Deus atou. Do abismo em pego, de desonra em crime, rola o mísero a sós. Da lei sangrento o braço rasga as vísceras como um abutre feroz. Vê, a inocência, o amor, o brio, a honra e o velho no balcão, do berço à sepultura, a infâmia escrita, Senhor Deus, compaixão. Fim de Súplica.